Rádio Areva começando, e na edição de hoje vamos fazer um programa diferente. Vamos fazer uma Rádio Areva Garagem, falando sobre bandas que são desconhecidas do público nacionalmente, mas que são conhecidas em nossas regiões. Para quem não sabe, o Areva é composto por diversas pessoas de diversas regiões diferentes. Então, no programa de hoje, nós vamos dar algumas indicações de bandas que nós gostamos, que achamos interessantes, que são da nossa região e que achamos que as pessoas deviam conhecer, né? Meu nome é Marcelo Soares e, para começar, eu vou citar duas bandas daqui, da região Nordeste, mais especificamente da Paraíba, de João Pessoa, que é onde eu resido. A primeira é a banda Flávio Cavalcante, que foi criada em 1994 e estreou nos palcos nas caloradas do curso de comunicação social daqui, de João Pessoa. E a proposta deles era revisitar o rock brasileiro dos anos 80. E o nome, como fica bem óbvio, é uma provocação ao apresentador de televisão Flávio Cavalcante, que odiava rock and roll, não gostava de rock and roll lá dos anos 70, dos anos 80. Mas depois de um tempo, quando a banda foi ameaçada pela família do apresentador de processo, trocou o nome para Flávio C, pegando aquela lógica da época do Jota Quest, né, que era Jota Quest mesmo, depois foi processado e aí virou só J abreviado. Flávio Cavalcante seguiu a mesma linha. A banda é formada pelos vocalistas Fábio, Josimar, pelo guitarrista Ed, baterista Tony e baixista Marcelo, que não sou eu, deixar bem claro, e gravou seu primeiro disco em 99 com o título Flávio Cavalcante na Praia, volume 1. E esse disco foi gravado em um final de semana, foi um certo sucesso aqui na região. E esse sucesso, quando reverberou em outros locais, acabou fazendo com que Abril Music contratasse a banda, produzisse um CD chamado Seguindo a Rede Elétrica. Foi um CD que foi lançado em 2002, que teve a participação do Felipe Seabra, lá do Pleb Hood, e teve uma divulgação meio capenga da gravadora, além de ter a produção do Rick Bonadio, que é um cara que particularmente, e eu acho que muitas pessoas devem concordar, transforma tudo que toca em algo sem sal e igual a tanta coisa que já existe, que acaba perdendo a força, né, a qualidade da coisa. Então, desde que acabou não decolando, o grupo acabou e todo mundo meio que voltou pra João Pessoa, voltou pra sua vida normal. Em 10 anos depois, eles fizeram outros shows de comemoração, mas ficou por isso mesmo e a banda não retornou. A música que eu trago aqui é o Estamos em Casa, que particularmente tem uma história da minha vida, que é uma música que eu acho muito legal. Ela tem um rockzinho meio descompromissado lá, como as bandas dos anos 80 eram. E a segunda banda que eu trago pra vocês é uma banda aqui de Campina Grande, que é conhecida como a Terra do Forró, no Nordeste, mas que é uma banda de rock brega, ou seria uma espécie de brega rock, que é a banda Varal de Cabaré. Sim, isso mesmo, é esse nome, Varal de Cabaré. A banda foi formada em 2010 e aí traz aí essa mistura aí do brega e do rock, né, misturando aí, como eles mesmos dizem, misturar Reginaldo Rossi com Black Sabbath, Evaldo Braga com Rolling Stones. Nessa mistura também bota aí um surf music com guitarradas do Pará, Dick Dale tocando lambada, e se colocam como esse estilo de banda, né. É a banda formada pelo no vocal por Pablo, tem a guitarra de Arthur e Juca, baixo Wexley e a bateria do Beto. E ainda prometeu para esse ano de 2014 ainda, não sei se vai sair ou em 2015, seu primeiro EP chamado Músicas para o Exagero da Paixão, né? A música que eu vou trazer aqui para tocar para vocês, o nome sugestivo de Mototáxi do Amor, espero que vocês gostem, espero que vocês achem interessante. Então vamos aí ouvir. Estamos em Casa com Flávio Cavalcante e Mototáxi do Amor com Varal do Cabaré. E daqui a pouco tem mais sugestões de outros arevianos e depois eu volto. Quero alguma coisa me diz que ainda estamos juntos. Não é muito, não é pouco. O que eu quero estar aqui, vai ter que estar. Vem com quem está. Você pode mandar um mototáxi do amor? Buzinou, chamou, piscou, conquistou. Mototáxi do amor, buzinou, chamou, piscou, conquistou. Mototáxi do amor. Parado na praça com a moto possante, palito de dente, sorriso fatal. Sol do meio-dia, calor escaldante, chamando os clientes com a voz sensual. Vai moral, vai moral. Buzinou, chamou, piscou, conquistou. Mototáxi do amor. Buzinou, chamou, piscou, conquistou. Mototáxi do amor. Seu moletom rajado de tigre e o seu capacete amarelo neon. Acima de tudo, a sua pochete rasante na moto em busca do amor. No amor. Chamou, piscou, conquistou. Mototáxi do amor. Buzinou, chamou, piscou, conquistou. Mototáxi do amor. Confere o sorriso no retrovisor. Avança o sinal sem nenhum temor. Suas corridas acima do bem e do mal. Seja pra onde for, é cinco real. Na real, na real. Buzinou, chamou, piscou, conquistou. Mototáxi do amor. Buzinou, chamou, piscou, conquistou. Amor, Você está ouvindo a Rádio Uareva Garagem. Fala galera, aqui é o Zenon. O som que eu quero apresentar para vocês hoje é da banda Adrenaline Mob. É um projeto recente de 2011, foi criado pelo cantor Russell Allen do Symphony X, o guitarrista Mike Orlando e a lenda da bateria Mike Portnoy. A música que vai rolar agora se chama Indifferent, faz parte do primeiro CD da banda Omerta. Assim que tiver a oportunidade, corra atrás dos outros sons da banda que são excelentes. Fiquem agora com Indifferent. I'm taking this life day by day to be indifferent. Salve galera do Areva, aqui é Luiz Modeste e a banda que eu quero indicar pra vocês hoje, aqui de Curitiba, chama-se Motor Rocker. São uma banda muito famosa aqui em Curitiba. Ela é bem conhecida por quem é fã do AC/DC, porque foi considerado pela própria banda, pelo próprio AC/DC, como a melhor banda cover deles do mundo. E até inclusive para gravação do primeiro disco deles, Igreja Universal do Reino do Rock, eles cederam os direitos de Back in Black para eles gravarem. O Motor Rocker está na estrada desde 92, começou no mesmo ano que a minha primeira banda. Foram fazendo circuito de shows, de bares, fazendo um monte de cover. Eu conheci o Motor Rockers, inclusive, na torcida organizada que eu faço parte, os fanáticos, eles tocavam lá, porque os membros da banda são da torcida organizada. O Motor Rocker foi se destacando, primeiro fazendo cover e depois com as músicas próprias. Começou em 92, em 2006 foi gravar o primeiro disco deles, só com músicas próprias, com o cover de Back in Black, do AC/DC. Chama-se Igreja Universal do Reino do Rock, o primeiro disco. Metade do disco é em português, metade do disco é em inglês, visando o mercado externo. Esse foi o disco que projetou a banda pro Brasil por um tempo, tocou bem legal, tocou no MTV, o clipe de Igreja Universal do Reino do Rock. E logo depois, em 2008, eles lançaram um single de Vamos Vamos, com 3 músicas. E aí veio o segundo disco, que saiu em 2010, Rock na Veia, que é um disco bem bacana também, com um estilo só em português. Dessa vez bem voltado pro mercado interno, mantendo a pegada bem rock and roll. Esse ano agora, de 2014, lançaram o terceiro álbum deles, Rock Brasil. Mas ainda assim, é uma banda que não tem uma projeção tão grande fora de Curitiba quando você sai do meio rock and roll, assim. É uma banda que tem muito pra crescer, uma banda que tem muito pra conquistar ainda. Integrantes são os mesmos desde sempre. No vocal, o Marcelos dos Santos, que é um cara gente boa pra caramba, que eu conheço pessoalmente, o cara é bem, bem brother mesmo. Na guitarra solo tem o Luciano Pico, na guitarra rítmica o Thomas Jefferson, no baixo é o Silveira Kruger e na batera o Juan Neto. Eu destaquei 2 músicas deles pra vocês ouvirem. A primeira é a faixa título do primeiro disco, Igreja Universal do Reino do Rock. Chegou até tocar na 89 em São Paulo, tocou nas rádios rock do Rio de Janeiro. E, apesar do trocadilho, ela tem um caráter bem mais universal. É um rock bem, assim, pra tocar em um monte de lugar. E a segunda música tem um porquê de eu escolher. Ela chama-se Salve a Malária. Por que eu escolhi essa música? Porque ela usa muitas gírias daqui de Curitiba. Ela fala muito do cenário de rock daqui de Curitiba. A proposta dessa Rádio Areva é justamente colocar coisas regionais, colocar bandas que falem um pouco da linguagem de onde a gente mora. Eu queria mostrar um pouco de Curitiba pra vocês no som do Motor Rocker. Curtam aí, primeiro, Igreja Universal do Reino do Rock. Logo depois, Salve a Malária. Dizimo, talvez vamos pegar, mas só quando a cerveja acabar. Saudações à Irmandade de Plantão, mantendo o templo cheio e sem extorsão, sem exploração. Que a malária permaneça unida, combatendo o falso rock e os descartáveis da mídia. Devotos da Igreja Universal, correndo do rock. Igreja Universal, correndo do rock. Igreja Universal, correndo do rock and roll. Igreja Universal, correndo do rock. Igreja Universal, correndo do rock. Igreja Universal. Malária, longa vida. essa malária. Longa vida e saúde pra essa Austrália. Salve a malária, salve a malária, salve a malária, salve a malária, salve a malária, salve essa malária, salve nós malária, salve a malária. Sociedade, nada zebra. Você está ouvindo a Rádio Uareva Garagem. There's a devil laying by your side. Oi, eu sou o Moro. A banda que eu vou indicar é daqui de Santa Catarina. Ela já acabou há algum tempo, mas ainda assim ela deixou uma boa marca aqui na região sul de Santa Catarina. Um som que eu não sei dizer se é exatamente um pop rock, um rock mais melódico. Não, eles não têm uma definição muito específica, mas as letras são extremamente bonitas e a melodia é extremamente bonita. Com vocês agora, na voz do vocalista Felipe Speck, a música Boa Viagem, da Fábrica do Refrão. Faça frio, a fresta inventa o arrepio que dá quando eu me sento aqui e nem me importo em chegar se qualquer ponto é meu lugar e a travessia sou eu inteiro. Olha Maria que enfrenta lotação comigo. Arrisco um bom dia, mas ela responde pro próprio umbigo. Será que ela quer ganhar a ordem pra ser feliz? Será? Se chove a janela parece um quadro de museu. E quando a janela escurece a luz se torna eu. Que é inútil viajar. Sabe que hoje em dia é difícil ser feliz a todo horário. Mas será que ela não vê que a felicidade é ao contrário? apaixonável. Eu desci a campo, meu coração instável, com a inquietude de um sonhador. Escuta, Maria, eu vou te contar um segredo só teu. Que ser invisível é ter na cabeça que o mundo morreu. Então te levanta daí e faz o favor de seguir, boa viagem. Freud, queria indicar pra vocês o som do Astro Venga, um power trio carioca, que os caras tocam na rua, cara. Eu conheci o trampo deles na saída do metrô de Botafogo, indo pra casa. Os caras mandam um som muito legal, rock instrumental, misturando músicas nacionais e internacionais, recebendo doações generosas dos passantes, como bons músicos de rua. E com isso os caras estão gravando aí CDs, estão preparando material. Pelo som que a gente ouve aí, vocês podem procurar no YouTube aí, tem vários vídeos do pessoal que gravou eles tocando. Tem o Facebook deles, pra quem é do Rio e quiser conhecer o som dos caras ao vivo, eles estão sempre dizendo lá onde é que pretendem tocar. Tem duas músicas do SoundCloud, eu escolhi uma delas, que é o Sissy Strut e Se Você Pensa. É um funk do The Meters, que eles adicionaram um pouco mais de peso, misturado com a música do Rei. E os caras estão aí, cara, na área, torço pra que apareçam cada vez mais. Já tocaram no Red Bull Underground, foi um festival de músicos de rua. Tem outras bandas também que eu já vi que estão fazendo esse mesmo esquema de estar tocando na rua aqui pelo Rio. Por enquanto, a única que eu tive o prazer de conferir ao vivo foi o Astro Venga. Conheçam aí também, que vale a pena. Abraço. We'll be right back. E ficamos com a Rádio Areva de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado de todas essas músicas aí. Se vocês conheciam ou não conheciam, se vocês passaram a conhecer e gostaram da música, então bota aí nos comentários, manda um e-mail pra gente para contato@areva.com. Entre em contato lá no Facebook com Areva com dois As, no Twitter que é @Areva com dois As também. Falem aí as músicas que vocês acharam interessante ou que não acharam interessante, o que vocês já conheciam ou não conheciam, o que vocês quiserem conhecer mais. E dê suas sugestões também de músicas que vocês acham interessante. Então fiquem aí com um bom final de semana, espero que vocês tenham curtido e whatever!